A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Esse é o dia que o Senhor nos deu, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nós vamos dar continuidade à nossa meditação, hoje compartilhando sobre o livro de Gênesis, no capítulo 7. Eu vou usar a mesma metodologia, só vou acrescentar a leitura do texto, porque a proposição posterior vai ter relação direta com um momento do capítulo e acredito que seja importante para a sua edificação. Aproveito, antes de fazer a leitura e a reflexão, para incentivar você. Comece hoje, por gentileza, a espalhar o endereço do nosso blog. Espalhe pelo menos uma pessoa dos seus contatos por dia. E nós vamos atingir centenas e milhares de pessoas. Então eu repito o endereço: é bloglogos7.blogspot.com. Bloglogos7.blogspot.com. Quero recomendar também que você, ao abrir o WhatsApp no Notícias do Pastor Gama, que ontem até relatamos as notícias da nossa saúde, hoje eu estou falando do blog, você observe também no WhatsApp as palavras da nossa missionária Vivian, porque ela sempre tem colaborado com comentários muito oportunos. Ontem mesmo ela postou um breve comentário que nos ajuda a compreender mais profundamente a Escritura. Quero também recomendar a leitura dos textos que o Everson, nosso irmão em Cristo da Igreja Quadrangular, tem postado e ele faz em parceria com uma outra irmã em Cristo, perdoe a Kelly, eu não sei exatamente a sua denominação, mas nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, isso é o que mais importa, isso é o que verdadeiramente importa. Bem, então, vamos à leitura do texto. Capítulo 7 de Gênesis. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros, tomarás sete pares, o macho e sua fêmea dos animais que não são puros. Tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Tomarás também sete casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, exatamente como Deus havia orientado Noé. Passados 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se romperam, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais, conforme as suas espécies, todos os animais grandes e selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos pequenos e os que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Com Noé abrigaram-se na arca casais de todas as criaturas que tinham o fôlego de vida. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de tudo que era considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Repito, então o Senhor fechou a porta por fora. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as muitas águas. As águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram totalmente cobertas. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra: aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo o que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo o que estava vivo sobre a terra firme. Repito, morreu tudo o que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo o que estava vivo sobre a terra firme. Assim, desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rastejam pelo chão e as aves do céu. Somente sobreviveram Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Irmãos, passando ao comentário da BKJA, há discussões sobre se o dilúvio foi um cataclismo mundial ou parcial, restrito ao Oriente Médio da época. De qualquer maneira, o que há de concreto é que o propósito de eliminar todos os homens e seres vivos que faziam parte daquela geração pecaminosa de sobre a face da terra efetivamente ocorreu. Existem fortes evidências fora do livro de Gênesis, como achados e estudos arqueológicos sérios e a própria tradição histórica de inúmeros povos e tribos em todo o mundo, que comprovam a ocorrência de um grande desastre pluvial sobre a terra, do qual somente uma família de seres humanos sobreviveu. Noé, apesar de ter sido um homem justo, não foi salvo por ser perfeito nem impecável, mas por ter sido escolhido por Deus e, grifo meu, obedecido à ordem do Senhor. A vida e as atitudes práticas de Noé eram consagradas a Deus e brilhavam diante do Senhor em meio às trevas, das ações malignas de toda a sociedade de sua época. Noé não se omitiu diante da falta de esperança que havia em relação à humanidade e à terra em sua geração, mas exerceu o ministério do missionário e do profeta de Deus, ainda que ninguém mais, além da sua família, cressem na palavra que pregara, como diz na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 5, em Hebreus, capítulo 11, verso 7. Considerando o tempo em que a narrativa bíblica fala sobre o subir das águas e a chuva, até que houve os primeiros sinais da terra seca, que nós vamos ver no capítulo 8, verso 14, é possível calcular a duração do dilúvio em 371 dias. Portanto, um maior número de animais puros seria necessário a fim de que se reproduzissem para servir aos holocaustos que Noé passaria a sacrificar a Deus, capítulo 8, verso 20, e de alimento, capítulo 9, verso 3. Períodos altamente significativos da história da redenção do povo de Deus foram marcados por 40 dias. A KJA, aliás, a KJ de 1611, traduz o termo equivalente a cerca de 45 centímetros. O pecado não perdoado, redimido, não pode conviver com o espírito de vida, fôlego, sopro divino outorgado por Deus ao ser humano e a todo ser vivente na criação, segundo o capítulo 1, verso 30 e o capítulo 2, verso 7. Irmãos, vamos então para um breve comentário do meu livro Houve Luz para o nosso maior aprofundamento. Meu desejo hoje é fazer uma exposição mais explicativa. E tenho como proposição: o Senhor fecha a porta da arca. O Senhor fecha a porta da arca por fora. A ação de Deus é para com Noé uma manifestação da graça, um favor não merecido. Mas ele também reconhece um homem que se diferencia pela postura de justiça no meio de sua geração, que era devassa. Por causa de Noé, toda a sua família é abençoada, sendo mantidos vivos, por causa da aliança com o Senhor. Uma pessoa que tem aliança com Deus pode abençoar e abençoa toda a sua família. Os animais foram postos na arca, sendo que os considerados puros para a nação de Israel foram levados em sete casais e os impuros um par. Lembre-se que sete é um símbolo de completo, total, perfeito, porque no hebraico toda letra tem uma representação numérica, toda palavra também tem uma representação numérica. E no caso, o número 7 tem uma representação de conteúdo, de conceito, que significa completude, totalidade, perfeição. Neste caso, representa o que é totalmente puro e os outros totalmente impuros. Deus promete fazer chover depois de 7 dias, um tempo exato. Fará chover durante 40 dias e 40 noites. E esses números, outro exemplo para você aprender e se aprofundar na leitura bíblica: 4, 40, 400 representam provação. É fundamental entender o significado simbólico que os números representavam para a comunidade israelita, que os compreendia, porque senão é impossível que nós venhamos a compreender claramente a Bíblia Sagrada. Noé era obediente ao Senhor, cumprindo as suas ordens, e viu quando o dilúvio inundou a terra. A obediência de Noé agradava a Deus e por isso ele pôde ser usado como instrumento de salvação e preservação da vida. Isso nos ensina, irmãos, que não adianta saber, é necessário obedecer. Não adianta somente ser íntegro ou justo, é necessário colocar em prática, obedecer à vontade de Deus. O Senhor fechou a porta da arca por fora, sinalizando que agora não havia possibilidade para ninguém mais entrar. O fechamento de Deus, irmãos, para que Noé não tivesse possibilidade de abrir, no caso de sensibilizar, de se sensibilizar com o gemido, o grito, o desespero das pessoas, é uma demonstração que, por ocasião do juízo final, não haverá mais tempo para que nenhum dos seus amigos, nenhum dos seus familiares, nenhum dos santos, nenhum dos irmãos em Cristo Jesus possa fazer mais nada. O tempo para realizar a obra da salvação está chegando ao fim. Esta é a hora. Depois Deus vai fechar a porta por fora. Só ele terá acesso. Então não haverá mais nenhuma possibilidade de ninguém fazer nada pela sua salvação. Deus é rico em graça e misericórdia, mas também justiça. Esse texto pretende ensinar que o Senhor tudo faz para que o ser humano viva segundo a sua vontade e seja feliz. Mas quando chega a hora da justiça ser feita, ele mesmo fecha a porta por fora. Não há mais tempo, queridos. Para reconciliar-se com Deus é agora. Através das águas do dilúvio, o Criador estabeleceu o seu juízo sobre a terra naquele período. Hoje não teremos mais o dilúvio. Hoje o dilúvio espiritual se dará por ocasião da ordem do Senhor, da volta do Senhor Jesus e do juízo final. Esse será o dilúvio, o juízo final, onde não haverá mais tempo para quem desejar crer em Jesus e observar os seus mandamentos. O tempo é hoje. Quem estava dentro da arca viveu, quem estava fora morreu. Tudo que estava fora da arca morreu. Quem estiver em Deus vive feliz nessa vida e permanecerá eternamente feliz. Quem não está em Deus, a Bíblia diz, já está condenado à morte espiritual e eterna. Depois de 40 dias de chuva, de provação, as águas inundaram a terra durante 150 dias. O que prevaleceu foram as águas, ou seja, o juízo do Senhor. Ninguém escapa a esse juízo. Por isso, é importante que o ser humano mantenha a sua comunhão com Deus para ter uma vida santa e purificada, porque senão as águas do juízo final poderão levá-lo à morte. Água aqui é uma figura de linguagem. O momento do juízo final poderão levá-lo à morte. Poderá levá-lo à morte. Esse texto deve ser entendido nesta perspectiva. Os elementos presentes são a inconformidade de Deus com o pecado. Esse é o primeiro aspecto conclusivo. Em primeiro lugar, Deus não se conforma com o pecado. Deus não aceita, Deus abomina. Deus, de modo algum, tem comunhão com as trevas. Então, diante da inconformidade de Deus para com o pecado, nós temos que tomar uma posição. Em segundo lugar, o dilúvio representa o juízo do Senhor, ou seja, o dia do julgamento final está chegando. Pode ser hoje ou amanhã, pode ser daqui a algum tempo. Ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus disse isso, só o Pai. E certamente quando ele foi assunto aos céus e voltou à condição de plenamente Deus, embora jamais tenha perdido, mas estava aqui vivendo na natureza humana, ele também tem ciência, como o Espírito Santo, de que as profecias estão se cumprindo e o juízo final está chegando. Primeiro, Deus tem uma inconformidade com o pecado. Segundo, o juízo final está chegando. O dilúvio representa o juízo final. Em terceiro lugar, os 40 dias de chuva representam as dores, o princípio das dores, tudo que antecipa o dia do juízo final, até a manifestação da iniquidade já representa chegada, vamos dizer assim, a pré-declaração, o pré-estabelecimento do julgamento final. É um tempo de provação que nós estamos passando. É o princípio das dores que estão ocorrendo há 2.000 anos. O Senhor está à porta. E diante de toda a provação que o ser humano vem passando durante esses 2.000 anos, e olhando para a natureza, como diz Romanos 1, e atentos aos sinais descritos na palavra do Senhor, não cabe outra alternativa senão se render a Ele. Em primeiro lugar, Deus não se conforma com o pecado. Em segundo, o dilúvio na Bíblia representa o juízo final. Em terceiro, os 40 dias representam o período de provação que todos nós estamos passando e que são chamados de princípio das dores, o período que precede o momento final da chuva do juízo. É a provação que precede a chuva do juízo. Em quarto, a arca construída como lugar de salvação é o madeiro. A arca foi construída com a madeira que Deus orientou a Noé. A arca de Noé representa o madeiro. Pastor, explique mais isso. A Bíblia diz: maldito todo o que for pendurado no madeiro. Quem foi pendurado no madeiro? Jesus Cristo. A arca representa o madeiro. A arca representa que quando Jesus foi pendurado no madeiro, ele atraiu, diz a Bíblia, todos para si, de tal maneira que todo aquele que aceita a sua morte na cruz do Calvário, então poderá estar dentro da arca de madeira. É uma outra simbologia. Preste atenção. A arca representa o madeiro. E o madeiro é o lugar da maldição. Ou seja, Jesus acabou com a maldição. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, tirar das suas mãos as chaves da morte e do inferno. E em quinto lugar, Noé representa o mediador, o instrumento, naquele momento, o representante de Deus no processo de preservação da vida, de salvação da vida. E no caso de Jesus, o seu maior representante, o sumo sacerdote das nossas ofensas, o verdadeiro profeta, sumo sacerdote e ministro do Senhor, o Deus encarnado, Emanuel, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, seu nome será chamado assim: Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o representante único, único, único no processo de salvação da humanidade e da criação. Noé, sem dúvida, representa uma tipologia de Cristo. Para aqueles que estão começando, uma tipologia, um arquétipo, uma prefiguração, é como se alguém no passado apontasse de alguma maneira com sua vida aquilo que Jesus iria fazer séculos mais tarde, de modo pleno. Noé, então, apontou lá no passado para a história que iria acontecer plenamente no futuro através da vida de Jesus Cristo. Noé, que representa, então, esse tipo de Cristo, aparece como aquele que põe fim ao tempo do domínio do mal, da malignidade, das trevas na terra e inaugura um novo tempo a partir de sua aliança com Deus. Quem fez isso de modo cabal foi Jesus, que apareceu há 2000 anos atrás e pôs fim ao tempo da vitória das trevas sobre a luz, do domínio das trevas sobre a luz. Agora, todo aquele que quiser sair do domínio das trevas pode sair, porque Satanás não tem nem a chave da porta da casa dele. Ele não tem nem a chave da porta do inferno. Quem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador sai do inferno e vem para a comunhão com Deus, para uma vida abundante e eterna. Foi ele quem inaugurou um novo período na Terra. Foi ele quem inaugurou um novo tempo, o tempo da salvação, o tempo do reino dos céus, a partir da aliança eterna que ele tinha com o Pai, a aliança trinitária: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem estava com Noé na arca, no passado, lá no Gênesis, foi salvo. Como quem estiver com Cristo, Jesus será salvo do juízo e viverá eternamente. Agora, só uma palavra para você. Algum amigo, alguma amiga, algum familiar seu vai lhe passar esta mensagem ou vai falar com você de alguma maneira e vai apresentar Jesus como único caminho, verdade e vida. Veja bem, ainda que, vou dar um exemplo, Maria tenha tido um papel muito significativo, muito importante na história da salvação, porque o Espírito Santo veio sobre ela e ela foi um instrumento de Deus para conceber a Jesus. Maria não é mediadora entre você e Deus. Não há outro mediador entre Deus e a humanidade. Junto com Maria, eu cito outros, como ao longo da história, a Igreja Católica Romana foi levantando o nome de mártires e as pessoas veneram esses mártires. Eu falo respeitosa e carinhosamente com você. Todos eles que são parte, como Paulo, Pedro e outros tantos, aqui eu demoraria um tempo enorme para citar todos os mártires da fé e os heróis da fé, eles foram figuras importantes na história da igreja, na história dos santos, do povo de Deus, mas nenhum deles pode intermediar a sua relação com Deus. E, fundamentalmente, o pior pecado da Igreja Católico-Romana, na fusão da Igreja Primitiva com o Império Romano, além de distorcer a questão do sábado, também introduziu Maria como uma forma de contemplar as deusas que existiam, deusas da fertilidade, deusas que abençoavam as religiões pagãs, segundo a crença dessas nações, segundo a crença desses povos. Nem é apropriado falar nações naquele período, seria um anacronismo. Desses povos, sempre, muito tempo atrás, até antes de Jesus, houve divindades femininas. Para contemplar o paganismo, é que foi introduzida uma ideia chamada teologia mariana e que desembocou na mariolatria. O processo foi andando, andando, andando, e 2.000 anos depois, as pessoas, baseadas em dois, três textos, um como as bodas de Canaã e mais um ou dois textos, para justificar que Maria é intercessora. Eu quero avisar você com todo o carinho do mundo, se você permanecer nesse equívoco, você está fora da salvação, você está fora da arca. E como diz a nossa proposição, a arca será fechada por fora. Só Deus poderá abrir, e só Deus fechou, e só Deus pôde abrir. Portanto, não permaneça. Pastor, mas eu sou devoto, sinceramente a Deus. E faço isso há 60 anos, há 70 anos. Eu entendo isso. E eu sei que a responsabilidade não é sua. Você tinha que ter sido ensinado ou ensinada corretamente, mas você está tendo uma oportunidade hoje. Alguém vai falar com você e vai falar com todo carinho, respeitando a sua trajetória. Mas eu quero dizer que o nosso carinho e respeito não pode permitir que você fique fora da arca da salvação, que você seja castigado e depois passe pela segunda morte, a morte eterna. Porque quem não estiver em Jesus sofrerá um castigo terrível e depois morrerá eternamente. Será julgado, condenado, punido e depois condenado definitivamente a deixar de existir, a deixar de ser. Um outro exemplo que eu quero citar, além dos católicos romanos, são os espíritas. Falo com a mesma gentileza e o mesmo carinho. Você não vai reencarnar. Também desde o passado, nós já vemos na história, por exemplo, de Saul consultando uma médium. Não há reencarnação. Não há reencarnação. Não há reencarnação. Por mais que você queira acreditar, não há reencarnação. Você não terá outra oportunidade. E você vai chegar diante de Deus e ele vai dizer: olha, alguém te alertou. Você não quis ouvir porque recebeu um ensinamento ou de familiares, dos pais, dos avós ou de amigos e ficou seguindo esta diretriz. Mas isso contrariou a minha vontade, expressa na minha palavra, e porque você não reencarnou o tempo que você viveu consultando os mortos, na verdade a voz que você ouvia e que chamava de espírito de luz, na verdade não eram espíritos de luz, eram a voz de demônios. Ah, mas falou coisas acerca da minha vida toda e de familiares e me mandou recados. É claro, o diabo sabe toda a história de todos nós. Ele não sabe o que vai na nossa mente, ele não sabe o que vai no nosso espírito, mas ele conhece a nossa história. E reproduzir, com até alguma semelhança, até a voz, a tonalidade da voz. Não é nenhuma dificuldade para esse anjo caído. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer a você: abandone isso hoje. Abandone isso hoje. Não há nenhuma possibilidade de que você reencarne. Não há manifestação de espírito de luz e espírito das trevas. Você, na verdade, se permanecer nesse caminho, já está condenado. Então, eu falo gentil e respeitosamente. Foi isso que lhe foi ensinado? Foi assim que você aprendeu? Muito compreensivo que você tenha adotado essa prática de vida, mas a partir do conhecimento de Deus, abandone o que é falso e adote aquilo que a Bíblia diz. Adote o único mediador entre Deus e os homens. Hoje eu não tenho tempo para falar sobre outros credos, né, como o budismo, buscando uma meditação que vai levá-lo a uma paz, a um sentimento de repouso, a um sentimento de absoluta tranquilidade, semelhante ao Buda, e também com o pressuposto da reencarnação, nós vamos fazer uma série no futuro, permitindo o Senhor, só sobre essas questões das religiões. Mas eu quero dizer a você, hoje, em nome de Jesus, a arca está aberta agora. Depois Deus vai fechar. E quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador será salvo. E só ele, como mediador da salvação, será salvo. Estará dentro da arca da salvação. Quem optou por qualquer outra ideia, ou do catolicismo romano, ou do espiritismo, ou do budismo e outras, ou do pensamento positivo de algumas teorias orientais. Bom, pensar positivamente é melhor do que pensar negativamente. Que bom. Mas eu quero dizer que isso no que diz a salvação não representa nada. Pode representar para que você seja mais otimista, tenha um olhar mais, feliz, um olhar mais alegre, um olhar mais compreensivo para com as coisas. Pode ajudar nisso, mas eu quero dizer que com respeito à vida abundante de Deus agora e à vida eterna, isso não vai significar nada. Por exemplo, aqueles do Seishon no Ye. Tenho amigos em todas essas comunidades que estou falando, por isso falo respeitosamente, porque muitos deles eu conheço a sinceridade. Mas o catolicismo romano está equivocado, assim como o espiritismo está equivocado, assim como o Seishon no Ye está equivocado, o budismo está equivocado, assim como a predestinação dos protestantes históricos está equivocada, isso anula por completo. E os líderes e teólogos sabem disso. Isso anula por completo. Se o homem não tem liberdade de escolha, então anula por completo a necessidade de Jesus vir. Anula por completo. Ah, mas é que nós não sabemos quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Então nós pregamos a todos, e aí os que foram predestinados para a salvação aceitarão, e os que forem predestinados para a perdição se perderão. Ora, se desde o princípio já estava predestinado, não teve liberdade alguma, a opção não foi humana. Se a opção não foi humana, não há responsabilidade humana, não há culpa humana. Isso só trabalhando com o texto criacional, só do Gênesis, sem adentrar no que espero adentrar com todos vocês. De modo algum estou desrespeitando queridos, amados, pessoas assim de uma fé abençoadora. Tal, mas esta premissa está errada. Basta que os líderes tenham a coragem de dizer nos seus encontros de liderança, nas suas convenções, e dizer: olha, Calvino acertou em dezenas de aspectos e se equivocou nisso, assim como todos os outros. Todos os outros líderes reformadores, Lutero se equivocou na reforma dos camponeses, mandando matar. Wesley se equivocou também na sua viagem missionária, sonegando a ceia. Se você olhar e estudar a história de cada um desses líderes, você vai ver erros. Basta que nós compreendamos que Só a Bíblia Sagrada é inerrante e toda a leitura da Bíblia é inspirada por Deus. Os homens que estão na Bíblia erraram, sim, mas aquilo que foi registrado como revelação absoluta e real de Deus. A história deles, em âmbito pessoal, tirando Jesus Cristo que não pecou, a história de todos os outros está marcada por essa questão. E mais um ou dois casos, Enoque, que foi achado agraciado diante de Deus, Melquisedeque, que na verdade nós vamos estudar, também é uma grande representação tipológica. E algumas raríssimas exceções que, na verdade, estão manifestando a Jesus Cristo. Agora, eu estou falando isso porque alguém vai procurar você. Com essa mensagem, alguém vai falar com você. E quando falar com você, abra o seu coração. Entre na arca da salvação, desfrute da vida abundante e seja salvo. Eu não estou falando para defender denominação nenhuma, nem religião nenhuma. Estou falando para que você seja absolutamente feliz agora, independente das circunstâncias, das provações, dos dilúvios e das tribulações e do princípio das dores. Que já estão, na verdade, quase no final, porque Jesus está à porta. Eu estou falando para que você seja salvo. É minha obrigação. E se esse for o meu último anúncio, eu quero ter a paz de que declarei para você que há um caminho, há o caminho, artigo definido, há a verdade. E há a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo caminho, pela verdade, pela vida, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome e para a glória de Jesus. E eu tenho convicção, e eu profetizo em nome de Jesus, que ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo vai convencer você. E você vai se tornar um seguidor de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus encarnado, que propicia para você, que pode propiciar para você a vida abundante agora, a salvação agora e a salvação que vai durar eternamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação bendita do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém.